Esta semana, no Esta Semana... Um argo de Sócrates, um país que passou um dia à frente e compras em escudos. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por tecnologia, curiosidades, economia, vários temas que dependem de semana para semana. Tinha pouco tempo de existência, mas já se tinha transformado em objeto fotográfico para muitos passantes transeuntes. Num largo Montpellier, no Porto, surgiu uma nova placa toponímica que rivalizava com a oficial, a verde, como tantas outras na cidade. O largo Montpellier, para quem não sabe, é perto da Rua do Almada, também perto dos Aliados. A nova placa foi colocada no edifício do Café Candelabro e era constituída por 6 azulejos de fundo branco e adornos nas extremidades em azul e amarelo. A antiga remetiam para a clássica azulejaria portuguesa. Essa placa anunciava o largo Engenheiro José Sócrates, mas um traço por cima da referência abreviada à habilitação académica do visado, ou seja, um traço por cima do engenheiro, pronunciava o que se lia a seguir. Entre parênteses, mentiroso, corrupto, incompetente, primeiro-ministro de Portugal em 2005-2011. Por coincidência, a nova placa toponímica, falsa obviamente, surgiu numa altura em que a Câmara do Porto realiza obras de remodelação num largo de Montpellier, que retiraram algum estacionamento e estão a alargar a área pedonal daquele espaço. O Gabinete de Comunicação e Promoção da Câmara do Porto informou em declarações ao Jornal Público que a placa clandestina foi removida na segunda-feira pelos serviços municipais. Na terça, li que alguns investigadores japoneses do Instituto Avançado de Tecnologia Industrial estão a desenvolver um sistema que evita o roubo de veículos através do reconhecimento do traseiro do condutor habitual. De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o invento identifica a pessoa que se senta no banco do condutor, que está dotado de 360 sensores ligados a um computador, que, com esses dados, constrói um mapa do traseiro do indivíduo em causa. Se o mapa não coincidir com o padrão do traseiro do condutor habitual, o computador aciona um alarme. Este dispositivo analisa os contornos e a forma das nádegas do condutor e a pressão que exerce sobre o banco. Os inventores deste novo sistema, que querem colocá-lo à venda dentro de poucos anos, garantem que o grau de fiabilidade é de 98%. Segundo a equipa de investigadores, liderada por Shigeyome Kochimizu, este é só o primeiro nome complicado de hoje, mais à frente vem um ainda pior, este sistema tem menos inconvenientes e menos stress do que outras medidas de segurança biométricas, como os leitores de impressões digitais e os scanners de pupilas oculares. O invento tem provocado muita curiosidade na internet, onde têm sido colocadas várias dúvidas, como a de saber o que acontece se o condutor habitual ganhar ou perder peso, ou se será possível desligar o sistema quando o veículo é emprestado a terceiros. Bem visto, bem perguntado. Mas era giro, isto não era? Um sistema a reconhecer o nosso rabo. Ora, senta aí. Pumba! Um dia depois, quarta-feira, soube-se que Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos da América, teve uma relação homossexual, maltratava a mulher e era alcoólico. Estes são alguns dos segredos revelados numa biografia escrita por um antigo jornalista da Casa Branca e que vai ser publicada em breve. Nixon's Darkest Secrets, The Inside Story of America's Most Troubled President. Traduzindo, os segredos mais negros de Nixon, Richard Nixon, a história por dentro do presidente mais conturbado, mais problemático da América. Esse é o nome de um livro que, ainda antes de ser publicado, está já a gerar muita polémica. Segundo o autor Don Folsom, Nixon, que faleceu aos 17 anos, manteve uma relação homossexual com Charles Bebe Rebozo, banqueiro com alegadas ligações à máfia. Que novidade. Rebozo chegou a ser capa da revista Life com o título O Melhor Amigo do Presidente Nixon. E não só. O antigo correspondente da Casa Branca baseou-se em documentos oficiais, depoimentos de ex-congressistas, ex-agentes do FBI, de membros da equipa do ex-presidente e de jornalistas que acompanharam o seu mandato. Um desses jornalistas, que trabalhava então para a revista Time, disse que chegou a ver o ex-presidente a segurar a mão do banqueiro num jantar, discretamente, debaixo da mesa. Testemunhos de funcionários da Casa Branca, que nos corredores se referiam a Nixon como o nosso bêbado, entre aspas, revelaram por sua vez que o ex-presidente costumava beber muito álcool e insultar a mulher. O casal dormia em quartos separados, relata o autor de um livro, que descreve o casamento como uma farsa. Pois claro, a obra chega às livrarias norte-americanas durante este mês de janeiro. Será que os cancros dos líderes latino-americanos têm influência dos Estados Unidos da América? Com o diagnóstico da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, são já 5 os líderes da América Latina que tiveram recentemente problemas relacionados com o cancro. E então, um deles, o presidente venezuelano Hugo Chávez, quem mais, tem uma teoria da conspiração. Terão sido os Estados Unidos a induzir o cancro nos políticos? A Cristina Kirchner foi diagnosticado há poucos dias um cancro na tiroide. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva e o próprio Chávez estão a lutar contra a doença. Os atuais presidentes do Brasil, Dilma Rousseff, e do Paraguai, Fernando Lugo, venceram a doença, o cancro. Na quarta-feira, Chávez lançou a suspeita. Estes casos, que aconteceram num curto espaço de tempo, podem não ter causas naturais. Um líder venezuelano especulou se não existe uma tecnologia americana para induzir o cancro. Disse ele: será estranho que os norte-americanos tivessem desenvolvido uma tecnologia para induzir o cancro e ninguém o saiba até agora, e se descubra isto em 50 anos, ou não sei quantos. Numa transmissão obrigatória de rádio e televisão por ocasião da mensagem de fim de ano das Forças Armadas venezuelanas, Hugo Chávez admitiu que não tem provas, pelo que não está a acusar Washington. Não sei. Só deixo isto para reflexão, acrescentou. É muito difícil explicar o que está a acontecer connosco na América Latina, mas não deixa de ser estranho. Muito estranho, completou Chávez. Em várias ocasiões, um líder da Venezuela acusou os Estados Unidos de terem planos para o tirarem do poder ou mesmo assassiná-lo. O presidente mostrou-se convencido que Kirchner, da Argentina, vai vencer o cancro da tiroide, ao qual vai ser operada na quarta-feira, dia 4 de janeiro. A compra de 21,35% da EDP, a Eletricidade de Portugal, ou eletricidade de singular, ou é plural, tanto faz, por parte da empresa China Three Gorges, já estava anunciada. Foi formalizada essa compra na sexta-feira, em Lisboa. A assinatura do contrato por parte do líder da elétrica chinesa e de Joaquim Reis, presidente do Conselho de Administração da Par Pública, teve lugar numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa. A formalização da compra decorreu na presença do presidente da Three Gorges, Cao Quanjin, ainda não é este o nome complicado, ainda é outro. Teve também o presidente da EDP, António Mexia, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, das Finanças, Vítor Gaspar, e da Economia, Álvaro Santos Pereira. No seu discurso inicial, Cao Quanjin agradeceu o apoio e prometeu fomentar as atividades da empresa a nível global. António Mexia, por seu turno, destacou a ambição deste investimento e o fato de se tratar de um processo aberto, transparente e muito competitivo, com potencial sucesso. Vítor Gaspar também sublinhou a importância deste momento na empresa nacional, notando que ter sido a melhor oferta e importante para os cofres do Estado a oferta chinesa, não fechando portas a mais negócios com a China. Ora, este, no valor de 2,7 milhões de euros com um investidor chinês, que o Estado português escolheu em detrimento de empresas alemãs e brasileiras, podem então abrir portas a novos negócios orientais. Na conferência de imprensa que deram depois da assinatura do contrato de venda que oficializa a operação, os dois responsáveis máximos da Three Gorges deixaram tudo em aberto sobre o futuro da elétrica. Questionado sobre se teriam interesse em assumir uma posição de controle da EDP, o vice-presidente não-executivo Lin Chuchui, ainda não é este o nome complicado, Lin Chuchui foi vago. Para já, são os 21,35%. Depois, depende da situação que existir no fim dos 4 anos em que estamos bloqueados. Ou seja, ainda vão querer mais. Para todos os que vêm a sexta-feira como aquele dia interminável que nunca mais dá lugar ao fim de semana, as autoridades de Samoa arranjaram uma solução. Por que não riscaram simplesmente o calendário? E foi o que aconteceu anteontem. Ou ontem. Ou antes de anteontem. Quando a nação insular do Pacífico colocou em prática mais uma decisão radical do seu primeiro-ministro, é este. É este o nome complicado. O primeiro-ministro da Samoa chama-se Tuilaepa Sailele Malialegaoi. Samoa mudou de fuso horário e, com isso, passou de um lado para o outro da linha internacional da data. O governo samoano queria ficar do mesmo lado do calendário que os seus vizinhos e principais parceiros comerciais, Austrália e Nova Zelândia. Desviar a linha internacional da data implicou passar este ano diretamente de quinta-feira, dia 29, para sábado, dia 31. Assim, vão passar a evitar desencontros entre estas nações, Samoa, Austrália e Nova Zelândia. Até aqui, quando Samoa estava na sexta-feira, já era sábado em Sydney e Auckland. E a segunda-feira australiana e neozelandesa calhava no domingo samoano. Por exemplo, este programa vai para o ar no domingo às 8 da noite. E eu faço conta que estava na Samoa, era domingo 8 da noite. Fazer uma viagem 2 ou 3 horas de avião até à Nova Zelândia, lá eram, por exemplo, 6 ou 7 da tarde, mas já de segunda-feira. Entenderam? Passava quase 24 horas à frente, no instante. O que se traduzia, então, na perda de 2 dias de trabalho, esta confusão. 2 dias de trabalho por semana, sublinhou o Primeiro-Ministro, e nisto com razão. Porque, no fundo, sexta e domingo, sexta era sábado num lado, domingo era segunda no outro, perdiam-se 2 dias de trabalho por semana. A decisão não está, porém, a ser recebida com agrado em todo o país, que tem 180 mil habitantes. A maioria da população, é certo, encara a coisa com a bonomia característica dos polinésios. Já corre mesmo a piadola de chamar este dia inexistente Thank God It's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Pois. Aliás, o samoano já tem tradição neste procedimento. Em 1892, o rei de Samoa tinha cruzado a linha internacional da data em sentido contrário, ou seja, alterar do fuso da Austrália e Nova Zelândia para o dos Estados Unidos, para acertar o calendário com o porto de França, de São Francisco, precisamente dos Estados Unidos da América. Nessa altura até houve 2 feriados o 4 de julho. Mas o setor do turismo está inconsolável. Samoa era o último lugar do mundo onde se podia ver o pôr do sol. Um programa aparentemente muito popular para casais em lua de mel. A partir de agora, o paradigma muda. Samoa passou a ser desde ontem, ou anteontem, ou antes, bem, não interessa. Passou a ser o primeiro sítio do mundo a ver o dia a acabar. Pode não ser tão romântico, mas garante-lhe o título de primeira nação a entrar em cada ano novo. E já começou hoje, em 2012, ou ontem. Sem esquecer que Samoa Americana, que com Samoa Americana uma hora de voo e do outro lado da linha internacional, será possível comemorar o aniversário ou alguma data especial 2 dias seguidos. Apenas com uma hora de diferença. Se quiserem comemorar 2 vezes o aniversário, vão para Samoa, para as duas. A verdade é que esta não é a primeira decisão radical de Tulhaepa, Sailele, Malielagoi. Dizer este nome com o cenário do fundo do concerto da Nova em Viena, que já está na RTP, é uma categoria. Há 2 anos, e numa medida bem mais polémica, os samoanos passaram a conduzir pela esquerda para facilitar a importação de carros em segunda mão da Austrália e Nova Zelândia. Houve tumultos, protestos e até atos de vandalismo sobre a nova sinalização, mas a medida manteve-se, como esta se vai manter. O euro hoje faz 10 anos. A moeda única europeia começou a circular oficialmente no dia 1 de janeiro de 2002. Portanto, o euro faz 10 anos neste dia 1 de janeiro de 2012. No entanto, ainda há sítios onde se paga em escudos, em Portugal. Uma loja em Lisboeta aceita fazer trocas comerciais na moeda antiga. E os benefícios em trabalhar com escudos parecem ser alguns. Marketing, serviço público ou visão de futuro? Qualquer uma das hipóteses podia encaixar na decisão de um Luís Cardoso continuar a aceitar escudos na sua loja em Lisboa, quando passam 10 anos que o euro é usado em Portugal. Na rua Miguel Lombarda, em Lisboa, à entrada da loja antes de reticências, o empresário pendurou há 6 ou 7 anos os anúncios de que escudos ainda são aceites. E a verdade é que continuam a chegar pessoas que encontraram notas da moeda antiga dentro de livros ou de gavetas. Fazendo compras, os clientes de Luís Cardoso evitam as filas e as burocracias de fazer o câmbio no Banco de Portugal e ainda ganham uns cêntimos. Ainda beneficiam porque, no final das contas, 1000 escudos são à volta de 4,98€ e o arredondo para os 5€. Fazem uma comprinha e pronto. Se ainda dá direito a isso, dou o troco em euros, o troco. Explicou Luís Cardoso. Conforme aparecem as notas, um lojista vai ao Banco de Portugal e a próxima ida tem de estar para próximo, porque no final do ano há notas que passam a ser inválidas. Outras têm validade até 2013 e o máximo para as trocas é 2022. Não falta muito. Isto se não houver um grande volte-face, notou Luís Cardoso, referindo-se aos comentários insistentes que o euro pode acabar. Mas, comentou logo que seguida, esperamos que não, para bem todos. Lembrou as consequências negativas para o país, para a Europa e até para a economia mundial. A curiosidade pelo anúncio de se aceitar escudos também faz Luís Cardoso ganhar clientes. E a verdade é que, para o comerciante, tanto lhe faz que os clientes têm euros ou a moeda antiga na carteira. Afinal, tal lhe é para vender. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 23ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 14 dias. já que trabalhei nos dias de Natal e Ano Novo, concederam-me uma licença sem vencimento, claro, para o próximo fim de semana. Estaremos cá no dia 15 de janeiro.